Senhor Deus, é com temor e tremor que estamos diante da Tua presença, porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és aquele que era e sempre será. Nós Te pedimos que essa noite seja especial em nossas vidas, como todas as noites em que tivemos um encontro contigo, como todos os momentos em nossa vida em que o Senhor falou conosco. Nós Te pedimos, Deus, fala conosco através dos sinais. Peça isso para Jesus, meu irmão, minha irmã. Você pode pedir isso para Jesus. Fala conosco através dos sinais. Fala conosco, Jesus. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos sentar? Vamos sentar. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Aleluia. Amém, irmãos? Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Irmãos, um texto conhecidíssimo por todos nós. Talvez muitos de vocês teriam condições até de subir aqui em cima e pregar esse texto para nós nessa noite. Muitos de vocês já escutaram diversas pregações sobre esse texto, inclusive eu. Até já preguei outras vezes sobre esse texto, mas hoje Deus falou muito forte ao meu coração sobre uma unção de cura que estaria aqui na igreja. Uma unção especial que Deus derramaria sobre nossas vidas para que nós pudéssemos receber a cura do Senhor naquilo que nós estamos precisando, um toque da parte de Deus. Amém? E eu quero novamente conversar com os irmãos sobre esse texto. Um texto simples, um texto que traz algumas coisas para nós refletirmos sobre a cura que Deus pode trazer para a nossa vida. Jesus está andando em meio a uma multidão, as pessoas apertam de um lado, apertam de outro, e a Bíblia deixa bem claro, já no primeiro versículo que nós lemos, a multidão comprimia ele, e ele era amassado de um lado, amassado de outro, empurrado de um lado, empurrado para o outro, e ele vinha andando, as pessoas tocando nele, mas de repente, uma pessoa especial tocou na veste de Jesus. E Jesus parou, e a multidão também parou. E eles ficaram olhando para Jesus, esperando, e queriam ver o que, que Jesus ia dizer, por que, que Jesus parou, será que ele vai pregar? Será que ele vai dar um sermão? Será que ele vai trazer ensinamentos? E de repente Jesus vem com uma simples frase e diz: quem me tocou? Geralmente nós somos tocados por Jesus e nós não tocamos Jesus. Nós somos impactados por Jesus e nós não impactamos Jesus. Nós somos surpreendidos por Jesus e nós não surpreendemos a Jesus. Mas nesse caso aqui eu vejo uma mulher que toca em Jesus, impacta Jesus e surpreende a Jesus. Você quer ser assim, meu irmão, minha irmã? Amém? Nós podemos também surpreender a Jesus com a nossa fé. E a palavra de Deus diz que ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem para ele: Jesus, tu está andando, as pessoas estão te empurrando e tu pergunta: quem é que te tocou? E Jesus olha de novo a multidão, procurando quem havia tocado nele. E ele pergunta de novo: alguém me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. E a mulher, então eu imagino a cena, ela se levanta do chão e ela chega tremendo diante da presença de Jesus e ela começa a contar a sua história para ele. A multidão está em silêncio, nada está acontecendo naquele momento, Jesus está olhando aos olhos dela, ela olhando nos olhos de Jesus e ela começa a relatar toda a sua história. Como ela havia chegado até Jesus, o que ela havia feito para chegar até Jesus, como ela lutou para estar diante da presença de Deus e para simplesmente tocar na veste dele. E ela começa a compartilhar com ele e falar: Jesus, eu sofro de uma enfermidade há 12 anos, e faz 12 anos que o meu corpo não para de liberar sangue. Faz 12 anos que eu sofro de uma hemorragia e eu perco sangue todos os dias da minha vida. Nós homens não sabemos muito bem o que é isso. As mulheres sabem um pouco mais do que nós, porque tem um período do mês que acontece isso com as mulheres. Imagina ficar nessa situação todos os dias da sua vida durante 12 anos. E aquela mulher vinha enfraquecendo, vinha adoecendo, e com aquela enfermidade vinha também a fraqueza, a anemia e muitas outras complicações no seu corpo. E ela ali contando para Jesus e falando: Jesus, eu procurei muitos médicos, eu falei com doutores especializados, eu falei com os homens mais estudados dessa região, eu gastei meu dinheiro, eu fui para Roma, eu gastei meu dinheiro, eu fui para as capitais, eu procurei as pessoas ricas, eu procurei as pessoas influentes, procurei os governadores, ninguém pôde me ajudar. Eu gastei todo o meu dinheiro, gastei todos os meus dias procurando a cura, eu gastei todos os meus bens. A Bíblia cita que ela gastou todos os seus bens. Era uma mulher de posse, era uma mulher que tinha o seu carro, se fosse na época de hoje, tinha sua casa, talvez uma casa de sítio, talvez uma mulher que tinha uma casa na praia, tinha casas de aluguel, tinha muito dinheiro, tinha posses e começou a gastar essas coisas para ver se conseguia ficar curada. E ela continua dizendo para Jesus: Jesus, muitos anos da minha vida eu me dediquei buscando a cura. Eu dediquei todo o meu dinheiro, eu dediquei todo o meu esforço, dediquei todo o meu sustento, dediquei todos os meus dias e eu não consegui ficar curada. Irmãos, eu sei que tem aqui na igreja alguns irmãos que precisaram desembolsar uma grande quantia de dinheiro para resolver um problema de saúde. De um filho, da esposa, do marido, de um parente. Graças a Deus hoje nós temos planos de saúde que nos ajudam nisso. Mas naquela época ela não tinha ninguém. Ela precisava tirar todo o seu sustento, ela precisava vender os seus bens para ficar curada. Ela precisava gastar aquilo que ela tinha. Ela não tinha um plano de saúde que cobria as injeções. Ela não tinha um plano de saúde que cobria os remédios, cobria as consultas, cobria cirurgia, experimentos. Não dava para ir para fora do país, ser atendido, pegar um helicóptero e ir para outra cidade. Nós temos hoje muita comodidade. E isso é bom, né, irmãos? É bênção de Deus. Mas nessa época aqui, essa mulher não tinha nada que nós temos hoje. Ela tinha simplesmente dinheiro. Os médicos dessa época não tinham tanta eficiência, entre aspas, como nós temos hoje. Os médicos naquela época, eles tinham até certa sabedoria, testavam alguns medicamentos, mas não chegaram a uma conclusão e um resolver do problema daquela mulher. E ela está contando a história para Jesus, dizendo: Jesus, eu gastei tudo e eu disse para mim mesmo, eu vou desistir. Eu vou morrer com essa enfermidade, ninguém vai descobrir o que eu tenho, eu sangro todos os dias, faz 12 anos que eu estou sangrando e eu acho que eu vou morrer assim. Esse era o pensamento dela. Até um dia que ela escutou falar de Jesus, e Jesus já havia curado muitos enfermos, e ela escuta da fama de Jesus. Mas que fama é essa? Que homem é esse que cura os enfermos? Que homem é esse que levanta os paralíticos? Que homem é esse que faz milagres, cura os cegos? Que homem é esse? E essa mulher, ela escuta que Jesus estava passando pelas ruas daquela cidade. E ela então resolve dar mais uma chance para ela mesma. Ela então resolve acreditar em Jesus. Ela resolve se ver livre daquela enfermidade que ninguém conseguia resolver. E ela dizendo para Jesus: Jesus, eu soube que tu estarias aqui e eu vim correndo, mas eu vi a multidão te apertando, então eu vim correndo e toquei na tua veste. E eu senti que no mesmo instante o sangue parou de correr. Eu senti que no mesmo instante estancou a hemorragia. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, esse nosso Deus é poderoso ontem, hoje, será sempre. O que Ele fez na Bíblia, Ele vai fazer hoje na tua vida. O que Ele fez aqui na palavra de Deus, Ele faz hoje na minha e na tua vida. Essa é a promessa de Deus. Aquela mulher, além desse problema de ter uma hemorragia constante, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade judaica. Nos costumes dos judeus naquela época, pela lei mosaica, uma mulher que estava com hemorragia, ela era considerada imunda. Não só a hemorragia, mas nos seus dias. Ela era considerada imunda, toda pessoa que ela tocasse ficava imundo, o lugar que ela sentava se tornava imundo. Ela precisava se purificar daquela imundice. A mulher que ficava muito tempo com aquela hemorragia, ela precisava ficar 7 dias sem a hemorragia, para ser considerada pura. Fazia 12 anos que essa mulher tinha dificuldade de tocar em alguém. Fazia 12 anos que essa mulher não era tocada por ninguém. Fazia 12 anos que essa mulher tinha medo de sair nas ruas, porque se alguém tocasse, ia ficar sabendo que se tornaria uma pessoa imunda junto com ela. E ela resolve quebrar essa barreira. Ela resolve ir contra esses princípios. E ela diz: se eu tocar naquele homem, se eu tocar apenas na veste dele, eu vou ficar curada. Ela não considerou que continuaria imunda após o toque, e não considerou que Jesus seria considerado imundo após o toque, porque ela tinha certeza absoluta na sua mente, no seu coração, que quando ela tocasse Jesus, ela seria curada. Irmãos, eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero profetizar na tua vida. Não importa se você está imundo, não importa se você está sujo, não importa se você está doente, não importa se você tem vivido uma vida difícil, não importa se você é excluído da sociedade, se você tocar em Jesus, Jesus vai te abençoar. Amém, irmãos? Jesus vai te abençoar. Essa mulher aqui não tinha mais nada para viver, não tinha motivos, não tinha esperança, não tinha alegria, não tinha nada que motivava ela a ir para frente, ela só regredia financeiramente, espiritualmente ela já estava desiludida. Onde está Deus? 12 anos, Deus, que eu estou doente. Será que ela podia dizer essa frase? Podia. 12 anos com uma enfermidade incurável. Deus, tu me abandonou, Deus, onde tu estás? E de repente aparece um homem chamado Jesus, e esse homem é tocado por ela, e dele sai poder e ela é curada. Irmãos, eu comecei a pregação falando que nós hoje podemos surpreender Jesus, amém? Você crê nisso? Eu acho muito difícil surpreender Jesus, mas na palavra de Deus tem algumas pessoas que surpreenderam Jesus, umas positivamente e outras negativamente. Jesus foi na sua terra, lá na terra de Nazaré, ele foi pregar, ele foi ensinar numa igreja chamada sinagoga naquela época, e quando ele ensinava a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante, diz que as pessoas se maravilhavam daquilo que Jesus estava dizendo e ensinando. Mas só maravilhar-se não basta para receber o milagre de Deus, amém? Nós não podemos só nos maravilhar daquilo que Deus pode fazer, nós temos que crer e temos que confiar que Ele faz e vai fazer. E aquelas pessoas ali olhando para Jesus em Nazaré, e elas diziam: de onde vem esse poder? Como é que esse homem faz tais coisas? Como é que ele consegue curar? Como é que ele tem poder? Como é que ele fala tão bonito? E eles perguntavam: não é esse aí o carpinteiro? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Não era ele o seu pai que faziam mesas? Eles faziam cadeiras, eles faziam portas, olha lá. Esse homem aí ajudou a fazer o telhado da minha casa. Como agora ele está ensinando essas palavras? E a Bíblia diz que Jesus se admirou deles, negativamente, pela falta de fé. E em Marcos, aqui um pouquinho para frente, olha comigo no capítulo 6... Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Admirou-se da incredulidade deles. Jesus, ele chega na sua terra, onde ele viveu praticamente 30 anos. E ele está ensinando algumas coisas ali para aquele povo, para aquela gente, mostrando sinais, fazendo prodígios. Jesus já tinha curado muitas pessoas antes de ir para Nazaré. E de repente ele chega lá e as pessoas dizem: quem é esse cara aí? Ele estava ontem batendo martelo aí nas casas, ele estava ontem com o seu pai sujo de poeira, ele estava ontem serrando a madeira. Quem é esse cara que vem aqui nos ensinar? Quem é esse homem? De onde vem essa autoridade, esse poder? E Jesus se admirou da incredulidade deles, e no versículo 5, um anterior desse que nós lemos, diz: não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Onde não há fé, Deus não opera milagres. Onde não há fé, Deus não opera milagres. Amém, irmão? Se você não tem fé, Deus não vai operar milagre na sua vida. Mas Jesus se admirou com outras duas pessoas que eu quero falar com vocês nessa noite também. O servo de um centurião estava doente. Esse centurião era o chefe de 100 homens, 100 soldados. E ele chegou diante de Jesus e disse assim: Jesus, um dos meus servos, um dos meus 100 soldados está doente, eu preciso que o Senhor cure ele. Jesus disse: eu vou até na tua casa. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E Jesus disse para ele: eu vou lá com você. E ele disse: não precisa, simplesmente dá uma ordem, e eu sei o que é dar ordem, porque eu dou ordem aos meus servos, eles me obedecem. Dá uma ordem e eu sei que o meu servo vai ser curado. Jesus disse para ele: nem em Israel eu vi uma fé tão grande como esta. Irmãos, as duas pessoas que Jesus elogiou foram duas pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Esse homem era provavelmente um cidadão romano. Ele não conhecia muito sobre Jesus, ele não sabia muito sobre as leis judaicas, ele não sabia muito como os fariseus sabiam, como os escribas faziam, mas ele disse: Senhor, manda com uma só palavra, eu chego lá e o meu servo já está curado. Já pensou, irmãos? Que coisa mais linda. Uma outra pessoa que Jesus elogiou foi uma mulher sirofenícia. Ela estava andando atrás de Jesus e ela estava clamando: Jesus, filho de Davi, a minha filha está possessa por um demônio lá em casa. E Jesus continuou andando e não falou nada para ela. E passou um dia, passou outro dia, e Jesus caminhando, e aquela mulher insistindo, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, eu preciso da tua ajuda. E Jesus então parou, porque os discípulos falaram: Jesus, ou cura a filha dela, ou manda ela embora, está nos incomodando. Jesus parou para conversar com aquela mulher, e ele disse para ela: eu vim para os filhos da casa de Israel, e não se pode dar a comida primeiro para os cachorrinhos, mas sim primeiro para os filhos que sentam à mesa. E ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem ao menos as migalhas que caem da mesa. E Jesus se admirou da fé daquela mulher. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai e seja feito como você deseja. Amém, irmãos? Seja feito como você deseja. Jesus entra em Nazaré e acha incredulidade. Jesus sai da terra de Israel, ele vai num povo que nem conhece muito bem a ele, e ele encontra duas pessoas cheias de fé. Como nós podemos impressionar Jesus? Tendo fé. Mas pastor, meu caso está muito delicado. Os médicos não sabem o que fazer. Já fiz um monte de exames. A coisa não melhora. Eu ainda estou ruim, ainda estou fraco, ainda estou necessitado da medicina. O teu caso é para Jesus também. Não importa se os médicos não acharam. Não importa se está difícil. Não importa o que você esteja passando. Jesus pode te curar. Amém, irmãos? Irmãos, se nós quisermos e conseguirmos tocar na veste de Jesus, nós seremos curados. Se nós conseguirmos chegar diante da presença de Deus, crendo com essa fé que o centurião tinha, que essa mulher aqui tinha, nós podemos conquistar grandes coisas no mundo espiritual. É promessa de Deus para a nossa vida. Jesus quer se admirar conosco nessa noite, não pela nossa falta de fé, amém? Mas pela nossa fé no Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos falar com Deus? Eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres aqui nessa noite. E é a palavra dele que me garante isso. E ele diz na sua palavra que toda vez que a palavra é pregada e onde ele está, os milagres acontecem. Mas para os milagres acontecerem é preciso de quê, irmãos? De fé. Para o milagre acontecer é preciso ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção de fatos que se esperam. Se você espera receber algo de Deus, creia somente. Eu estava perguntando para Deus: Deus, o Senhor faz milagres para que eu possa crer? Ou o Senhor me dá fé para que eu possa ver os milagres? E Deus me falou os dois. Eu tanto faço milagre para aumentar a fé da igreja, quanto eu aumento a fé da igreja para ver os milagres de Deus. Se você não tem fé, nós vamos pedir para Deus aumentar a nossa fé. E se você já tem fé, nós vamos pedir para Deus trazer os milagres dele aqui no nosso meio. Amém? Feche os teus olhos. Eu creio num Deus que move no sobrenatural. Eu creio num Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. Eu creio num Deus que cura câncer. Eu creio num Deus que levanta deficientes físicos. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio nesse Deus. Alguns desses milagres eu nunca vi acontecerem na minha frente, mas eu continuo crendo. Porque eu não sou movido pelas coisas que eu vejo, eu sou movido pelas coisas que Deus me fala pela sua palavra. Coloca a mão no teu coração. Primeiro eu quero te convidar, se você não tem fé, se você reconhece nessa noite que você não consegue crer na sua cura, primeiro peça perdão para Deus. Diga: Deus, me perdoe. Me perdoa, Deus, está difícil. A minha enfermidade tem me acompanhado alguns dias ou alguns anos. A minha enfermidade tem me incomodado. Tem doído no meu corpo físico. Me perdoa porque eu não consigo alcançar a fé para ser curado. Mas ao mesmo tempo, irmão, que você está pedindo perdão, eu quero que você diga para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé. Diga isso para Jesus: aumenta a minha fé. Eu não quero olhar para as circunstâncias. Eu não quero olhar para os médicos que não estão encontrando o meu problema. Eu não quero olhar para o veredito da medicina que diz que não há solução. Porque os olhos da fé, eles vêm somente de Jesus. Os olhos da fé contemplam aquilo que ainda não existe. Os olhos da fé enxergam aquilo que muitas pessoas não veem. Os olhos da fé, eles compreendem aquilo que muitos ainda não entenderam. Pela fé nós podemos receber a cura, receber os milagres de Deus, receber aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero fazer uma oração com toda a igreja nessa noite. Eu sei que muitos de nós queremos ver grandes milagres de Deus. E nós vamos fazer um pedido para Deus nessa noite. Se a nossa fé ainda não alcança, se a nossa fé ainda não está no tamanho de um grão de mostarda, nós vamos pedir para Deus: aumenta-nos a fé. Nós vamos falar para Deus: Deus, a nossa fé ainda não alcança, então nós te pedimos, Deus, que os teus milagres aconteçam, para que a nossa fé possa crescer. A nossa fé faz os milagres acontecerem, mas os milagres acontecem para que a nossa fé cresça. Senhor Jesus, aumenta-nos a fé nessa noite. Nós queremos te pedir que o Senhor toque nossas vidas. Nós queremos te pedir que o Senhor faça milagres aqui neste lugar. Nós queremos te pedir que o Senhor cure os enfermos, liberte os oprimidos. Talvez alguém chegou aqui na igreja com um sentimento de derrota, um sentimento de que nunca vai ser liberto de um vício, nunca vai ser liberto dessa vida de escravidão que tem levado diante de Satanás. Eu quero te dizer nessa noite, você é uma pessoa liberta em Jesus. Em Jesus você é liberto. Senhor Deus, nós te convidamos a trazer os teus sinais até nós. A tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que crescem. E nós estamos crendo nessa noite que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.